Morgan, Harley Morgan, Harley Morgan, Harley Morgan. Harley, tinha vindo tratar de negócios, de aviões ou de guerra, nem sei bem se entendi. Falou-nos do Império e dos seus inúmeros negócios em bolsa e mistério para proteger todos os sócios. Saímos e antes que falassem avisamos. Somos amigos da Harley Morgan, dos gajos que mandam em ti. Somos amigos da Harley Morgan, somos amigos do Olé. Conversamos e da rádio foi uma afirmação. Afastaram-se e pediram que pensem. Os caem, os lobos sobem. A morte é uma vida dos corpos, coração.